em viagem, traduzindo impressões, sentimentos, silêncios. O Oriente, lentamente descoberto. Ah. Thank you. Próximo Oriente, sempre à espera de uma partida. No próximo Oriente, a miragem de um destino, a promessa de uma chegada sem adeus. Thank you.